Oi Marina, tudo bem? Vamos começar o áudio falando sobre qual era a minha ideia primordial e qual foi a ideia que você vai receber. A minha primeira ideia era pegar o um mapa de cachoeira e tracejar uma clave de sol sobre ele e fazer esse percurso enquanto caminhada sonora. Só que recentemente eu precisei mudar de casa e é uma caminhada muito extensa. Eu saí do Caquendi para morar no Viradouro. Dão 20 minutos de caminhada. Eu fiz esse percurso algumas vezes e ele é muito rico sonoramente, porque você basicamente atravessa a cidade. Então, no dia da mudança, a minha última caminhada em rumo à nova casa foi prestando bastante atenção nos quesitos sonoros, fazendo essas anotações. E o meu mapa nasce a partir disso. É importante dizer que é um mapa um pouco abstrato. Se você olha para ele, você não sabe que é um mapa. Mas eu vou explicar e tudo vai se desenhar muito bem. Posso começar falando sobre o sumário, na realidade, que não está presente no desenho em si. Eu dividi o meu mapa em cores. A cor laranja representa o som dos meus passos, que foi presente durante toda a caminhada, porque foi feito à noite. Imagino que durante o dia eu também ouviria, mas é algo que eu não prestei atenção fazendo o percurso enquanto dia, mas enquanto noite sim. As cores amarelas representam o som de pessoas avulsas a mim. O verde clarinho representa o som de automóveis passando pela rua, carros, motos, também inclui bicicletas nisso. O verde escuro representa o som de animais. Os animais que eu escutei foram grilos e cachorros. Inclusive, tem um cachorro latindo agora, eu te peço desculpa. O verde água, muito sutil, misturado com um vermelho, representa duas coisas ao mesmo tempo. O vermelho é uma garrafa que quebrou. E o verde água é o som do lixo que eu joguei, no qual tinha o lixo que eu joguei fora na caçamba, onde tinha uma garrafa de vidro e ela quebrou quando ela caiu. E o rosa simboliza as músicas que eu escutei enquanto caminhando. Então agora vamos falar sobre essa caminhada. Como eu já tinha falado anteriormente nesse áudio, eu costumava morar no Kakendi. Então saindo do Kakendi, eu conversei com a pessoa que alugava a minha casa, a priori, para poder entregar as chaves para ele. E logo depois que eu entreguei as chaves, eu saí. Então continuam o som dos passos e o som de pessoas na rua misturado com o som distante do som dos automóveis. Para continuar, eu passo pela policlínica e pela policlínica eu tenho contato com cinco pessoas diferentes. Uma família e uma senhora que eu acredito que ela era católica, ela estava cantarolando um som de uma música aparentemente católica, ela estava vestida com vestes lidas como católicas, e quando a gente se distanciou, ela falou: Jesus te ama. Então acredito que ela seja assim católica. Falei católica muitas vezes, perdão. Eu continuo caminhando e eu encontro mais pessoas próximas a um carro. O carro tá dando ré para voltar para o caminho qual eu preciso seguir. E as pessoas estão paradas na rua. É uma mulher e duas crianças. As crianças estão correndo, uma delas tem um celular na mão. E ela grita pela mulher, chamando ela de mãe. Continuo andando. Daí eu vou caminhando e nesse percurso eu começo a escutar o som de um grilo, que se mantém recorrente até eu chegar próximo da 25. E junto com ele, o som dos automóveis que passam e o som das pessoas conversando. O som de pessoas ficou muito evidente quando eu cheguei perto da pizzaria, que eu não lembro o nome agora. E se eu for pausar o áudio, eu vou acabar me perdendo no raciocínio. Que tinha bastante gente falando alto, dando risada, se comunicando, e algumas pessoas assim na cadeia, mas essas pessoas eu não conseguia ouvir. Certo, continuei andando, cheguei na 25. Quando eu cheguei na 25, eu consegui escutar música. Eu não conheço a música que estava tocando na 25, e eu não anotei nenhuma frase específica dita na música para poder te dizer qual era ela. Nesse momento eu só anotei que tinha música na 25, só que não era uma música que sobressaía, era uma música bem ambiente, assim, distante. O som das pessoas se sobressaía em relação ao som da música. Mas eu não passei por dentro da 25, importante ressaltar. Por isso, talvez a música não seja tão evidente. Eu passei por cima da 25, ali onde a gente tem uma visão da cadeia. Continuei caminhando. Essa rua estava um pouco mais vazia. Fui caminhando em direção à Igreja da Matriz. Conforme eu fui chegando perto, eu comecei a ouvir barulho de criança brincando na rua que dá de frente à rua da Igreja da Matriz, e elas estavam brincando com muito afinco, elas estavam gritando bastante. Continuei caminhando, não tinha nenhum carro passando pela rua. Quando eu fui chegando próximo do correio, passaram três carros, dois indo em direção ao hospital e um voltando em direção a 25. Desci a rua, no sentido contrário ao correio, indo em direção à feira. Quando eu fui chegando ali, tinha bastante gente nessa caminhada. Daí sobe outro carro. Perto do Vieira, mas não tão perto assim, um pouco mais distante, ainda mais próximo da rua que chega na Minerva do que da feira, tinham duas pessoas dialogando uma distante da outra. Tinha uma pessoa próxima de um poste chutando umas caixas e ela falou: "Tá mole ainda", para outra pessoa que estava em cima no segundo andar de uma casa, e elas estavam nesse diálogo uma com a outra. Eu continuei caminhando. Quando eu cheguei na feira, que estava vazia, eu consegui escutar algumas pessoas conversando entre as estruturas da feira, acho que eram umas quatro ou cinco pessoas. Ali eu continuei andando, mas alguns carros passaram por mim, acho que quatro ou três, não me lembro. E não anotei o número, mas acho que eram três. Certo. Continuo andando. Quando eu chego na esquina do CAL, a lanchonete está aberta. Eu não consigo escutar sons vindos de dentro do CAL, mas do lado de fora as pessoas estão interagindo umas com as outras. Eu viro na rua onde tem a delicatessen da Fátima, e ali passam duas motos e um carro, todos eles em sentido à orla. Continuo caminhando, caminhando, caminhando, até chegar no local das Topiques. Quando eu chego no local das Topiques, eu escuto um alarme de casa disparando, que estava vindo do lado direito, rumo ao CAL, mas eu não sei onde era exatamente. Continuei caminhando até chegar à estação ferroviária. Quando eu cheguei próximo da ponte, eu consegui ouvir ela estalando algumas vezes, porque tinham uns carros que estavam passando mais distantes assim, mas eu não consegui ouvir o som dos carros. Eu entrei na rua entre a estação e a escola para poder entrar no viradouro, e aqui o som dos animais conseguiu ficar mais evidente. Eu conseguia ouvir cachorro latindo e som de grilo constante o tempo todo. Esse som de grilo vai dando espaço para o som de uma música, que essa eu vou saber qual era o samba do Polly, que vai crescendo cada vez mais até eu chegar na minha nova casa. E quando eu chego na casa, meio que essa música para em algum momento e eu volto a escutar o som dos grilos. E basicamente foi essa a minha caminhada. Me desculpa por esse áudio ter quase 10 minutos.